Jerusalém eu subi para adorar e me humilhar. 12 dias na presença, não encontrei nada a acusar. A fé que em meu coração, na lei e nos profetas está. Tenho esperança em Deus, a ressurreição há de chegar. Ó Senhor, eu confesso, teu caminho é minha luz. Em meio à dúvida e ao medo, na tua graça eu me conduz. Ó Senhor, eu confesso, teu amor sempre me sustentou. Com consciência sem ofensa, eu sou teu e em ti eu vou. Félix ouviu a verdade sobre justiça e o juízo. Mesmo em prisões e dificuldades, minha fé é meu abrigo. Promessas de um futuro que em ti eu posso crer. Com coragem eu anuncio, teu amor vem me envolver. Ó Senhor, eu confesso, teu caminho é minha luz. Em meio à dúvida e ao medo, na tua graça eu me conduz. Ó Senhor, eu confesso, teu amor sempre me sustentou. Com consciência sem ofensa, eu sou teu e em ti eu vou. Quando as vozes se levantam e o mundo quer me calar, eu clamo pela ressurreição. Em ti, Senhor, vou confiar. Ó Senhor, eu confesso, teu caminho é minha luz. Em meio à dúvida e ao medo, na tua graça eu me conduz. Ó Senhor, eu confesso, teu amor sempre me sustentou. Com consciência sem ofensa, eu sou teu e em ti eu vou. Piano, se te de vez perder.